Caramujo sonolento. Frenético. Uma homenagem. A lenda. A lenda, brother. A lenda voltou. Nunca convide ele pra ir pra sua casa tomar água. Porque a confiança deságua, entorna, rouba e retorna. Contorna situações ruins, fazendas propícias. Conhece pela protuberância no base e pelo seu físico malhado. Quero dizer, cor. Ignorância da minha parte, raio humano. Mas falar que foi dormir no quintal da casa da coroa é mal. É igual roubar 50 contos e ser jurado de morte por isso. E negar quando todo mundo viu. Rouba a bicicleta de 2000 e presta pro amigo que também é roubado. Cobra uma nova como se tivesse comprado. Fingindo que tá falando no celular que não tem conta e parece um tijolão de tão quadrado. Linda, frenético. Linda, frenético. Linda, eu vacilo. Tá forte pra caralho e manda na cela. Faz flexão o dia inteiro e tá branco igual a vela. Só não se sabe se por falta de sol ou de micose. Psicose, desenho animado perto do terror que deve tá sua aparência. Porque nem miojo o miserável come e leva pra sua filha que não é filha e acha que ele traz o nojo. Como é que essas figuras somem e não dão nem o último endereço? Lembro que era nascer 25ª, mas o novo sempre esqueço. A lenda, frenética. Aguentava o cheiro o dia inteiro. Quando ia jogar bola na praia, batia o desespero. Ninguém queria marcá-lo. Quando caía na água, agradecíamos e ninguém ia lá buscá-lo. É um calo no dedo mindinho que roça na parte de fora do sapato. Achava que jogava pra cacete, o resto era pato. Fazia um trato com branco, dava bermuda da Hadley. Se mesmo trocasse pela espécie, rolasse aquele medley. Aquele medley. Esse moleque é... A lenda, a lenda voltou. Sou assim porque eu sou a lenda, brother. Fumo Lucky Strike, não fumo Free nem Derby. Só Lucky Strike. Pô, que vacilo, brother. Estou viajando. Depois de fumar no Lucky Strike, comecei a viajar, brother. Depois de dar um rolê de musa, brother. Ninguém é amigo da lenda, acabaram de falar isso aqui, eu estou confirmando. Só a Lindinha, que é o filho da lenda. Ele diz assim, não se canse, você precisa descansar, Fabiola está te aguardando, brother, volte pra ela. A lenda voltou, a lenda voltou, a lenda voltou, a lenda voltou, a lenda voltou, a lenda voltou. Eu vacilo.